Controle, tá, três, zona 52, cruzou 130. Aguarde, tá 3152. Vai lá. Zona 52, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. Zona 3152, copiou o controle. Muito boa noite, é o Tantra 1900, descendo para 1900, informação Delta. Tantra 1900, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés, Kennegal no 096, autorizada a final do procedimento TLS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000, no 096, autorizado, TLS X-Way do 90, reportamento estabilizado, Tantra 1900. Controle, boa noite, 1-7 no 4. 7 no 4, frequência 1-19-8. 9-8, obrigado. Controle, boa noite, 1-7 no 4. 1-7 no 4, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, saída PUCA. 230 PUCA. 3174, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685, 2545. Obrigado. TAM 3170, chame Torre 118.95. Obrigado, boa noite, TAM 3170. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, voo 1994, decola. 1994, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, voo 1994. Gol 994, foi direto Maceió, sube e mantenha nível de voo 330, nível final 330. Ei, direto Maceió, final vai ser o 330, 994.